Turno 07, no solo 20, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Quase na direita, 21 no solo, 4107, boa. Salvador, boa noite, Azul 4107, Ligão, Postão 0. Leite 4107, GV Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, Portão 01, Azul 4107. Tráfego avistado, ajuste no 09, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 07 nós, 3152. Teve pouso, pista no 0, 3152. 052, no Solos 25, libera a pista próxima, interseção à direita. Chama em solo em 121, decimal 1. Chama 121, decimal 1, tá 3152. Boa noite, boa noite, 68. Boa noite, boa noite, 68, prossiga. Tá, sim, está a informação alfa, autorização para Aracaju. Oito, 68, prepara a saída, PUC, aguarde, 4. PUC, aguarda, 8, 68. Somos Salvador, boa noite, 3152, liberado. Portão 3152, boa noite, siga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3152. Salvador, boa noite, Azul 1908, estabilizado em ILS, campanista. 1908, boa noite, tráfego avistado, ajuste 019, pouso autorizado, pista no zero, senhor, vento de 160 graus com 079, Azul 1908. Autorizado, pouso, Azul 1908. Autorizado nível 230 para Aracaju, decolando da pista 10, saída PUCA, Jamo, após Jamo direto, controle 199 decimal 8, transporte 5467. Copiado Aracaju, nível 230, decolando 10, PUCA, Jamo, após Jamo direto para Aracaju, o controle 198, Oceana 5467, gol 968. Correto. Já, chama lá. Salvador, boa noite, gol 1170, sente da Bravo para Campina Grande. Boa noite, gol 1170.4. Afirmo. Autorizado 370 para Campina Grande. Decola da pista 10, saída Puca, transição Zipar. Intercepta o uniforme Zulu 10 e sai conforme rota. Controle 1119.8, responda 5472. Campina Grande conforme, nível 370, decola da 10, Puca Zipar, Zulu 10, controle 19, decima 8, transponder 5472, voo 1170. Correto, 1170, chame para o feedback, acionamento. Câmara. Coro Gol 1868 na 612, pushback acionamento. Cruzão, acionamento, Tank, 1868. Tem nível push up, Tank, 1868. No solo aos 33, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. 21, próxima à direita, mais direita. Solo, Salvador, 12, 6908, siga via Alfa Kilo para o Pote 3. Prevista remota 4. E Alfa Kilo remota 4. 1170. Diga. Teria contato com o pessoal do Infraero para retirar o finger, pra gente vir entrando, tentou em contato em todos os lugares e não aparece ninguém? Preciso de mais sério. Salvador, gol 1170, pushback, acionamento, portão 10. Pois é, acionar táxi, gol 1170. Chamar a táxi, 1170. Para o táxi, o gol 1868 com 1167 a bordo. Autonomia 2 horas, alternando Salvador. Gol 1868, siga via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Bom voo. 1019, via Índia, no ponto de espera, 1895, gol 1868, obrigado, bom trabalho. Opa! Marquete, era tráfico, bom voo. Bom, valeu, abração. Para o táxi, gol 1170, POB de 81, 4 horas e 30, Fortaleza. Gol 1170, com torque 45, companhia, no ponto de espera 1895, ajuste 1019. Ponto de espera 1895, obrigado, gol 1170. Boa noite, gol 1868, tá pronto, próximo do ponto, espera da 1-0. Boa noite, mantém o ponto, espera, pistão 0. Mantém, o ponto, espera, boa noite, 1868. 2 Salvador, boa noite, Oceania 6258, estabilizado e Electric Freight, pista 10. Boa noite, Oceania 6258, tráfego avistado, ajuste no 019. Pouso autorizando, senhor, pista no 0, vento 17 a 0 graus com 05 nós, Oceania 6258. Autorizado, pouso, pista no 0, Oceania 6258. Autorizando alinhar e manter a pista no zero. Alinha mantendo no zero, 8-6. No solo 44, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Copiado, meu Deus. Autorizado a decolar pista no zero, vento no 60 grau 05 nós. Sim, decolar pista no zero, boa noite, Mel. 6258, CPV Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 6258. Saulo, boa, gol no 098. Boa, gol no 098, siga. Então, Natal. Boa, no 098. Copia o acionamento. Copia. Copia. 098. 370 autorizado para almoçá-la. Serra Brasil, Serra Golfe. decola da pista 1-0, sai da Puca, transição Zipar. Desce a Tony Palmes, Lula 1-0 e sai conforme rota. Controle 1-9-8, transponda 5-4-7-3. 2-0-3-7-0, conforme rota do plano, perturbista, Pesulo 10, decola no 10, esquerda, Puca Zipar, 098, 5-4-7-3, boa, 098, liga o Puca Zipar, meta. Vale, chama o táxi. Falei. Decolado aos 4-5, chame agora o controle de Salvador em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Zero autorizado a decolar, pista 1-0, vento 150 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, pista 1-0, gol 1-170. Número 70, decolado aos 48, chame agora o controle de Salvador em 1-9-8, tenha um bom voo, senhor. 98, muito obrigado e boa noite. Boa semana. Boa noite. Taxi Gol no 098-094-257, Maceió. No 098, siga via linha no ponto de espera, torre 1895-1019, bom. Bom dia, leve táxi 1895, Gol 098, boa. Oi, boa, 098, boa, ponte para pronta. Boa, 098, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 150 graus com 059, ajuste no 09. A linha decola com 098. Decolado ao 53, chame agora o controle Salvador em 1.9.8, senhor Bom Voo. 98, obrigado. Boa noite. Boa semana. Eu também. São Salvador, bom dia, Tom, Michael, Hotel Romeo. Eu, Michael, Hotel Romeo, prossiga. Hotel Romeo solicitando autorização de reboque da ponte número 8 para a remota 14. Autorizado, feedback, reboque, fala na tela. Michael, Hotel Romeo. Tenente, obrigado, mantendo a escuta. Isso aí, é o Gol 1972. Bom dia. Final da pista 10, nem mais travado. Golo 972, bom dia, tráfego listado, ajuste 019. Confirme por gentileza, tem mais travado do estado, senhor? Afirmativo, tem mais travado, Golo 972. Golo 972, pouso autorizado, pistão no zero, vento agora de 140 graus com 08 nós. Gente, autorizado, pouso, pistão no zero, Golo 972. Salvador, eu sou o Michael Terra Romeu, informando o termo de reboque. Muito obrigado e bom dia. É, Michael Terra Romeu, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4062. Azul 4062, bom dia, tráfego avistado, gesto 019. Continue a aproximação, aguarde pista livre, Azul 4062. 4062 com 109. Golo 962 no solo aos 06. Libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. À direita, 1211, Golo 972. Bom dia, de plano, você escuta? Bom dia, Golo 972, siga via Alfa, Juliette, portão 10. Pouso autorizado, pista no zero, Azul 4062. Azul 4062, livre pouso na 10. 4062 no solo aos 09. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 1. 211, 4062. Livrou à direita, azul 4062. 4062, chega via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4062. Para táxi azul 4228, temos 127 a bordo, 3:30, São Fernando Campinas. 4221, siga aqui em linha no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1019, bom voo. Gente, segue, ponto de espera 1895, 4228. Salvador, boa noite, 4221, boa noite, autorizado a linha R, decolar, pistão 0, vento no meio, 0 graus, com 08 nós. Ali decola pistão 0, 24221. Salo Salvador, bom dia, o Sam, Mike, Yankee, Yankee. Mike, Yankee, Yankee, prossiga. Solicitando autorização de reboque da remota 12 para a ponte de número 08. Eu já chegou aqui, reboque, vamos até. Paciente, obrigado, mandando a escuta. Uno decolado ao sul no meio. Chama agora o controle Salvador em 1 no 9.8, bom voo. Bruno 9.8, boa, 14.8.